こういうの。いや、いい。 Em mim, aí a categoria toda falecida. Eu me modulava. Dependendo do que gostava de você mesmo. Não é bem gostar, é bem estar contido em, né? E era um... Estava dialogando comigo. depois que eu vim, já fiquei dependente. Então assim, eu queria que as pessoas tivessem a experiência que eu tive, não de ser torturado, tá, com o vadismo, mas de saber que nós não estamos só no mundo, né? E eles passaram a ser contatos também. Eu fiz denúncia aqui na Igreja da Saúde, no Itavu Bex, na Marinha, na Polícia Civil, na Delegacia de Monte Alegre, no próprio clube que eu jogava. Agora é difícil, tem muita gente aí que não tem capacidade das funções que tem, estão recebendo e... Teve gente que tentou me agredir porque, com palavras, porque não tinha capacidade de enfrentar o que eu enfrento. Eu digo, mas o que você faz no Exército, na Polícia Militar, Marinha, Exército, Aeronáutica, está na religião católica e evangélica, se você não tem capacidade aí de defender as pessoas ou esclarecer para eles que nós não estamos só no mundo, que é uma conspiração. Mas eu não desisto, não, metendo financeira, estou tentando recuperar ainda. Mas como uma guerra sobrenatural, natural, se eu não conseguir pegar o que é meu, recuperar, uma outra estrutura vai recuperar porque eu estou me monitorando. Eu desejo boa sorte para ele que cantou, que eu já fiz Celeste de Santarém, uma venturia, uma quermesse, já apoiei bandas aqui em Santarém, apoio de músicas, E a gente sabe da luta dos cantores. Eu ajudei um rapaz chamado Rai Maranhão, que também estava começando aqui como um cantor. E sempre compro músicas internacionais, clássicas internacionais. Outras músicas de serestas antigas, novas, e músicas românticas. Eu gosto da música também. A cultura aqui é igual a briga dos aqueles que fazem filme em Hollywood. Alguns atores se destacam, atrizes, e outros ficam no esquecimento. Né? Tentam isolar. Quando eles veem que tem pessoas que têm capacidade, mais que eles tentam isolar. Olha, o maior jogo do mundo foi o Pedro Estarinho. Ficou de meio de campo, nem o Pelé fez, dois gols de escanteio. Chamado gol limpo, gol de tiro de meta. Mas se você procurar minha história em Santarém, não tem. Só eu falando pra você aqui, a estrutura que eu faço parte aqui no Itorano. Agora os culpados que tentaram me atingir a pagar meu passado pro cliente que tava com inveja, esses vão se acabar. Porque vamos supor, vocês dois merecem ele campeão do mundo, você campeão olímpico, medalha de ouro. Aí eu com o adverso de vocês, digo assim, eu vou roubar deles o título e vai ficar comigo. Ninguém vai ficar sabendo que se paga em tudo. Vocês vão ficar sem o prêmio de vocês. Eu? Usufruindo sem merecer, com o prêmio que é de vocês, mas cedo ou tarde eu pago pelo meu custo. Nossa, não é bem igual filme de heróis e vilões. No fim, sempre os vilões são pegos, os heróis só pegam e não escapam, não continuam. Uma voz, havia uma voz do sonho que me perguntava coisas. Eu vou ficar me acreditando na minha rede também. E aí eu respondia modulando a mim mesmo. Quer dizer, claro que sim. É, o sorvete está contido em mim. Aí a categoria toda aparecia assim. Então eu me modulava, dependendo de você, onde você mesmo. Não é bem gostar, é bem estar contido em, né? Eu acho que é um sonho hegeliano, em certo sentido. É como se fosse o sujeito. E aí, eu era o sujeito absoluto, sim. Sacou? Não, é como se fosse o sujeito absoluto que me modulasse conforme as demandas daquela figura que estava dialogando comigo. É um sonho bem estranho.